andresedesmoral.com.br. Quando pede um cheiro, eu pôr no seu ouvido. Bem, rapaz. A primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava. A segunda eu nem tentei, mas se ela recusa vários do meu lado, te fiz o convite, me leva embora pra casa. Um dia de cada vez, mas sei que a tua hora tá marcada. Me diz oito do ano, a nova descobre. Passou dois anos, 20 a velar. Quem diria que o menor de ontem de hoje, o menor que você vai casar. Claro, claro, quero você bem perto, porque de longe enxergo meu fim. Às vezes que eu fiquei com medo, foi você que tirou ele de mim. Você me pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você me pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Digo, tchana bem moderna, Louis V, não sai discreta. Burberry na bolsa dela, cabelo da Cinderela. De vela, vai na favela, dona da própria matéria. É doutora dos V, ela é criminal e eu incrimino ela. Mistura aquilo ali, um pouco disso aqui. Te ofereço bem mais que um drink, yeah. Mistura aquilo ali, um pouco disso aqui. Te ofereço bem mais que um drink, yeah. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. André Cedês, o moral de Bicoara. Quando pede um cheiro, eu...